Vai manter um 1500 na linha do litoral, vai reportar levando o restão 0, tá? 103894, no solo 36, direito no 21-19. Direito 21-19. Alta máquina de terra, vista para tudo, 10-21-01. 3 no 3 no 3 no 0 no 1. Ela está com o controle sempre. na curta final da 17. Sou em Salvador, o azul 4206, estabilizado no final 1-0. Boa tarde, azul 4206, pode tirar a próxima sala, acho que está ali. Boa tarde, Fortaleza, 4206. 2, tiver a direita, chegando 2 anos, 2 com a 9. Direita, 2 com a 9, tá? Direita, 2 com a 9. Okay. Charles, acima da identificação, retirada a bomba, desça para 4.000 pés, ajuste no 011. Viagem no meu pé, direto Manati, reporte 201, observador 41, estimado para o pé. O pé, que foi de Manati, estimado de pouso com 905. Gente, 905. Para a chamada Bomed 1, desça para o nível de voo 060, ajuste em Salvador, 1091. Comeia 9, 5,5, frequência na 2835, alterna no 232. 2 no Teleca 2, última 0, desça para 2 no Teleca, última 0, 1, 1, reporte estabilizado. Runway 10 to Tiger Street, generation 011. Keep up your message, my local. Papapá Lima, Lima Fox, deixa para 4.000 pés, ajuste ao 011. Boa noite, Salvador, boa tarde, boa noite, menor. Boa noite, menor. Internacional, meu zero, visual com campo. Final, e ele é estabilizado, visual. Boa noite, menor, transportado, vento, 120 graus, 1629, autorizado pouso, sistema zero. Pista 1-0, pouso autorizado, pouso 19, fora bastante chato no, ao fundo da sua transmissão. Gente, como recebe agora? Melhorou um pouquinho, mas ainda permanece algum chato. Capital de Leste Sebastião, Marcense e Conselho de Uruguais, autorizada a subir ao nível 105 no setor oeste da ilha, reporte para a Lafayette. Para segue nessa posição de 12 horas, 1 0 milhas, com grau de 2009 capital, em Boeing 763. Norte, vento 100 graus, 129. Instalador 1011, reposto livrado 3.100. Juliette, Cadete Kilo, reporte da Alcola. Começando o Golfo mais essa linha espacial, voando a Golfo para a chegada Black, e o separado de 2 horas 7 0, existe uma 0 na ONU. direita, tá certo? Constante, chamando 21-19. Charlie Oscar, na parte do conhecimento do controle a reportar. Tem a frequência livre para coordenação. Coordenação a emissora em 1-3, 1-3.